Amigos queridos, quanta emoção! Quero que saibam que esta mensagem é terceirizada. Quem me serve de medianeiro ou intermediário é o nosso Dodô. E do Dodô, o irmão com o qual eu havia combinado dar notícias depois que pegasse o trem da volta. Devo dizer que não desencarnei. Eu fui literalmente abduzido. É, exatamente abduzido. Pensei que estava sonhando. Quando de repente, não mais que de repente, o seu Mendonça me chama para uma nova caravana. Em tom jocoso, ele me disse que não era para Uberaba e muito menos para São Tomé das Letras. Quando percebi, vi que estava num leito de hospital, rodeado de amigos, médicos. Meu Deus, acho que para um bom entendedor, uma palavra básica. Apresentaram-se a mim, que àquela altura me achava muito fatigado. Este é o pai Joaquim, esta é a mãe Maria, este é o doutor Oswald, aquele é o caboclo tal, e assim por diante. Um certo desespero tomou conta, nesta hora, de mim. Pensava que era cedo demais, mas foi quando os benfeitores me explicaram caridosamente que o estágio tinha acabado. E assim tem sido para mim, ainda em convalescença, os meus dias por aqui. Novos dias. Os meus novos dias por aqui. Sei que os amigos sentiram a minha repentina partida. Recebo até agora os pensamentos de tantos corações queridos. Mas penso eu que vocês devem ter até uma certa inveja de mim. Coisa de espírita. Vocês têm noção do que é conhecer uma Sheila, um Jerônimo Mendonça, ao vivo e a cores? Só sendo médium muito vidente ou sendo abduzido mesmo? Pois é, isso porque tenho saído muito pouco ainda quando me levam para a casa da Marcela ou para a tenda da Mãe Maria, onde recebo enorme auxílio. E hoje aqui, cercado da energia do coração de vocês, de alguns amigos que nos acompanham até aqui, como Rodolfo, o Krambeck, a Eliana do Castelã, o Marcinho, o seu José Nunes, o Petite, o doutor Ivan e a doutora Tânia, e os meus índios e caboclos protetores. Como disse, ainda estou muito fraco para dar conta dessa experiência. Aliás, seu Rui e Adriana, esse rapaz é um expert por aqui no intercâmbio. E o danado está com vocês lá no Vivência, de novo. Pode isso? Tenho tido muita saudade da presença de vocês, assim como da minha querida Ieda, e um bom número de amigos e irmãos. Ontem, quem me fez uma visita, vocês não acreditam, foi, pasmem, a Sheiliana, que ao lado da doutora Mônica, que estava amarrada por um cordão, veio me aplicar passes para eu estar melhorzinho, para dar o ar da minha graça aqui para vocês. Jorge, Rui, Rodrigo, Adriana, Tora, Maria Antônia, Camila, o que falar para vocês? Nossa família espiritual segue. Jorge, o Castelã é uma seara doce e divina. Vocês são maravilhosos. Desculpe a emoção. Agora estou chorando muito e o Dodô me pediu para parar por aqui. Acho que falei demais, bem menos do que eu desejaria. Digam a todos que o Éder cumpriu a sua missãozinha. O corpo com as limitações foram uma bênção para mim, embora parecesse quase nada. Deixo a vocês todos o meu mais profundo abraço. Lembrem-se, eu fui abduzido. A vida segue e breve seguiremos juntos. Já me pediram para não falar tanto por aqui. E isso, é isso, meus queridos. Vocês me trouxeram até aqui. Sou e serei sempre o amiguinho de vocês. Sempre seus, Elder. Elder F. Bastos.